brasileiro que dorme ao relento, que morre nas ruas com fome sem alimento. Sistema capitalista, filha da puta. Brasileiros morrem no frio sem blusa. O playboy abusa, esnoba, rouba o pobre. O pobre quando rouba no 5-7 se fode. Nosso povo sofre e morre de fome. Tem comédia que morre porque o crack consome. Entenda, a lei aqui é violenta. Periferia se mata por drogas, calçada sangrenta. Eu tô ligado, ladrão de mais um abraço. Funeral financiado pelo tático. O pobre mãe chora, pede esmola. E o pai de família cuzão dominado pela droga. Se liga aí, nosso povo tem que resistir. Se continuar assim, a parte pobre não vai mais existir. Som pra bandido, som pra ladrão, sem exceção, sangue bom. Ideia de irmão pra irmão. Nosso som é pro povo da favela, ou pra quem sente na pele a dor de quem vive nela. Jesus, escute seu filho agora. Salve o moleque que no farol pede esmola. Futuro pai de família brasileiro, com essa guerra contra a fome do crime, será mais um herdeiro ou interno da Febem da tua pé. Explode a unidade, quem for ligeiro fica de pé. É complicado, dinheiro desviado, menor é maltratado por funcionário do estado. Com fé em Deus, minha palavra faz milagre. A todos que me ouvem vai meu salve. Salve pra favela, pra periferia. Um salve pros parceiros, sangue bom, correria. Um salve pros ladrão do outro lado da muralha. Ó meu Senhor, abençoe a nossa caminhada. Salve pra favela, pra periferia. Um salve pros parceiros, sangue bom, correria. Um salve pros ladrão do outro lado da muralha. Ó meu Senhor, abençoe a nossa caminhada. Som pra ladrão, pro assassino também, pro drogado feito um lobo se matando lá na Febem. Gastos mensais pra lá de R$1.000. A cada interne diz que tem cursos profissionais. E o menor que até os 18 esteve lá dentro. Saiu revoltado, psicopata, violento. Escola do crime, primeiro e segundo grau. Faculdade pra pobre é o Carandiru, presídio da capital. Nesse Brasil, o ser humano se acaba na pedra. E milhões de brasileiros envelhecem em celas, num lugar que o governo nem se interessa. Quanto mais ladrão morre, mais a elite faz festa. Vai meu salve aos detentos, a todos os manos que regeneraram o sentimento. A quem me ouve, a quem entende o recado. Um salve ao mano Ney, um salve ao mano Ricardo. Aí ladrão, aposente o canhão. Regeneração sem detenção, sem solidão. Esteja em paz o brasileiro, sem sobrenome. Pobre, sem sorte, morto na mira dos homens. Corporação maldita, soldados do demo. Rajada, tapa na cara, enterro. Também sou brasileiro e poderia acabar assim. Mas Deus me livrou de morrer na mira de um rato, enfim. Sou como qualquer maluco da favela, vindo sofrimento, mas estou longe de uma cela. Aí desempregado, desabrigado, vai com fé que Deus estará ao seu lado. Ele faz o frio, conforme o cobertor. Quem sofre tem o nome escrito, não é promessa de senador. Aonde for, for, a lei é uma só. O que vale é sua alma, a carne vira pó. Com fé em Deus, minha palavra faz milagre. A todos que me ouvem vai meu salve. Salve pra favela, pra periferia. Um salve pros parceiros, sangue bom, correria. Um salve pros ladrão do outro lado da muralha. Ó meu Senhor, abençoe a nossa caminhada. Salve pra favela, pra periferia. Um salve pros parceiros, sangue bom, correria. Um salve pros ladrão do outro lado da muralha. Ó meu Senhor, abençoe a nossa caminhada. Droga dependente que quer recuperação. Os detentos que nesse momento estão em rebelião. As prostitutas que se vendem pra sobreviver. Quem sou eu pra julgar se a meta é sobreviver? Vale tudo no Brasil, vale tudo. Seja bem-vindo ao país de décimo mundo, injustiçado. Salve o mano Nico, sobreviveu a ação da PM, uma pá de tiros. Porque o soldado que você paga pra te proteger é o primeiro que saca o calibre e atira em você. Quem crê na palavra de Deus está salvo, mas quem não crê já está condenado. Sou lado a lado até o fim com a periferia. Salve os manos do Santo Antônio, Santa Rita. É uma pá de quebrada que nem cabe nesse papel. Sem esquecer de novo